Panorama Agrícola para 24 de agosto de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte. Hoje é quarta-feira de lua minguante, 24 de agosto. Está no ar o Panorama Agrícola. O ditado do programa é: quem sabe sorrir, sabe viver. No Panorama Agrícola de hoje, você confere: EPAGRE amplia trabalho de monitoramento dos rios para a Agência Nacional de Águas. E no Viajando por Santa Catarina, conheça uma agroindústria em armazém. É hora das notícias. O Conselho Monetário Nacional aprovou renegociação de parte das dívidas dos agricultores familiares com o PRONAF. A medida beneficia operações de custeio e investimento que vencem este ano. A decisão favorece agricultores que têm três ou mais operações de crédito rural com parcelas vencidas ou que vencerão em 2011 e que demonstrem incapacidade de efetuar o pagamento, situação que pode ser comprovada com laudo técnico ou declaração que comprove sua incapacidade de pagamento. Para adiar o pagamento às parcelas que vencem até dezembro deste ano, o produtor deve pedir a renegociação até a data de vencimento da prestação. Para parcelas já vencidas, é preciso procurar o banco até 31 de outubro. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje a nossa viagem nos leva ao sul catarinense, ao município de Armazém. Lá visitamos a propriedade da família Ionk. Já são mais de 3 anos que toda sexta-feira o casal Vonei e Elisete pega a estrada e percorre o município. A vizinhança já conhece e de longe sabe que estão chegando pão fresco, cucas, bolachas e doce de todos os tipos. A venda é feita de porta em porta. Fregueses fixos que não abrem mão do sabor e da comodidade de comprar sem sair de casa. Vonei e Elisete fazem parte de um grupo de famílias que trabalha com agroindústrias coloniais. E tem de tudo: salgadinhos, bolachas decoradas, doces para passar no pão, bolos e muitas outras delícias do campo, herança da colonização alemã. Por lá sempre tem mesa farta e gente reunida para saborear um gostoso café. O município de Armazém é pequeno, tem 7.500 habitantes. Agroindústrias familiares são muitas e todas participam da cooperativa Vale do Rio Capivari, um capricho de organização. Mas não é só isso não, capricho também na produção. Acompanhamos um pouco o trabalho de Elisete e Volney. Eles não param, sinal de que as vendas são boas. A panificadora foi construída há 3 anos e meio. Para isso, o casal teve ajuda da EPAGRE, financiamento do PRONAF Agroindústria, apoio do Microbacias 2 e ainda entrou com recursos próprios. Era o sonho de Elisete que ganhava forma, paredes, equipamentos e muita vontade de trabalhar. A Elisete tem uma história de vida entre o campo e a cidade. Nasceu no interior, cresceu, foi morar fora e voltou com o propósito de ser uma empresária rural. Para vencer no negócio, a família buscou qualificação. Vários cursos oferecidos pela EPAGRE e pelo Senar estão no currículo do casal. Amigos, por hoje é isso. Obrigada pela audiência e até o nosso próximo encontro aqui no Panorama Agrícola. Atmosfera, estudos e projetos da EPAGRE Ciran. A EPAGRE está ampliando o seu trabalho de monitoramento dos rios em Santa Catarina para o banco de dados da ANA, a Agência Nacional de Águas. Em 3 bacias hidrográficas no estado, as do rio Tubarão, Itajaí e Tijucas, a EPAGRE Ciran tem mais de 100 estações de monitoramento. No Brasil, há mais de 23 mil estações de monitoramento. 5 mil delas são monitoradas diretamente pela Agência Nacional de Águas. O trabalho envolve a qualidade e a quantidade das águas, dados de chuvas, níveis do rio, séries hidrológicas confiáveis e informação para a tomada de decisão, um levantamento hidrológico completo para a gestão de recursos hídricos, inclusive na agricultura e na prevenção às cheias. O superintendente de gestão de rede de hidrometeorologia da ANA, a Agência Nacional de Águas, Valdemar Santos Guimarães, explica aqui no Panorama Agrícola o objetivo de todo esse trabalho de monitoramento. Bom, o monitoramento ele visa dar ao país uma visão da sua disponibilidade hídrica. Então o Brasil hoje, um país continental, ele tem 19,7% da disponibilidade hídrica superficial do mundo. Um país que tem todo esse volume de água, embora às vezes tenhamos problemas de regiões para regiões, o excesso de água na Amazônia, escassez no Nordeste e na região do Sul do Brasil, embora tenha disponibilidade, mas também tem muito problema de poluição, ocorre que é necessário que você tenha um efetivo monitoramento. Se o país tem essa grande quantidade de água, essa grande disponibilidade de água, nada mais do que seus técnicos dominarem todas as técnicas de medições. Daí então, porque é intensificado a nível de regiões, grandes programas de capacitação e, ao mesmo tempo, também programas de treinamento de equipes. Nesse contexto, inclui aqui o Estado de Santa Catarina, a EPAG, que nós temos já um contrato de alguns anos, né? E estamos renovando esses contratos para os próximos 5 anos, com o objetivo de você aprofundar cada vez mais o monitoramento no Estado. Ou seja, o que queremos no Estado de Santa Catarina é automatizar ao máximo a rede existente, ter um controle do que sai do Estado em qualidade e quantidade, e o que está sendo entregue para os outros estados ou outras bacias hidrográficas. Então, nesse sentido, a IPAG já está com esse trabalho que vem sendo executado com a agência, nesses últimos anos, já avançou bastante. E o próximo passo, então, é nós intensificar cada vez mais a automatização dessas estações. Através do quê? Colocação de estações via satélite, colocações de estações automáticas, com transmissão com série de sensores. Isso faz com que você tenha informação, muito mais informação, em um período curto. Que avaliação a Agência Nacional de Águas faz desse monitoramento em relação ao uso na agricultura? Quando você faz o levantamento das informações hidrológicas, as informações servem para todo tipo de uso. Pode ser energético, lazer, irrigação, navegação e a própria agricultura, que hoje é a grande demanda de água. Em certas regiões, 70% da água hoje é para a agricultura, né? Principalmente a parte irrigada. Mas então isso é o dado da informação hidrológica, ela serve para tudo. Mesmo porque, à medida que as nossas populações vão avançando, nós temos que fazer uma atuação mais junta nessas grandes áreas de nascentes, áreas de preservação, preservar áreas, no sentido de que você tenha, para o futuro, para as próximas gerações, né, o que essa é a grande realidade, a água suficiente para o seu desenvolvimento e a sua sustentabilidade, né? Esse monitoramento, Valdemar, ele inclui monitoramento da qualidade da água? Inclui. O Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, ele não separa, ele é um conjunto qualidade e quantitativo. Então você faz uma avaliação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos. Sem isso não tem sentido, né? Embora o nosso rio tenha grande poder de diluição, nossos grandes problemas ainda brasileiros são tratamento de esgoto. Se conseguíssemos resolver esse problema, a recuperação do nosso rio, sobre todos os aspectos, seria de fantástico, porque o volume de água, comparado com os rios da Espanha, franceses, nossos rios são grandes até demais, né? Enormes, né? Então, esse é o sentido, você é mexer com a qualidade. Esse trabalho está sendo hoje, a própria agência, através de um programa do Ministério do Meio Ambiente, chamado Plano Nacional de Qualidade de Água. Esse plano, ele visa integrar as ações a nível de federal e estadual, fazendo com que os estados, com apoio da área federal, tenham recursos sempre para montar os seus laboratórios, melhorar os seus laboratórios e efetivamente monitorar a qualidade de água nas bacias hidrográficas, né? Porque as bacias hidrográficas, podem ser bacias federais ou bacias estaduais independentes. Então, esse é o grande sentido. Isso cria uma demanda de pesquisador, de pesquisas, sobre todos os aspectos físicos, qualitativo e biológico, né? Então, hoje é importante o Brasil não ficar somente na análise qualitativa, em termos de qualidade ou físico-químico, mas sim a parte biológica, né? Bioindicadores. Então, é uma saída que está se abrindo esse campo cada vez mais e, ao mesmo tempo, permitirá, então, ter uma visão da qualidade efetiva dos rios brasileiros. A ANA, inclusive, a cada ano, ela libera um documento chamado Conjuntura. Esse documento faz dar um balanço da situação dos principais rios nas principais bacias hidrográficas brasileiras. Este Valdemar Santos Guimarães, da ANA, Agência Nacional de Águas. Lembrando, então, que o monitoramento dos rios consegue obter dados confiáveis sobre oscilação do nível do rio, volume de água, chuvas, vazão e qualidade da água. E aqui em Santa Catarina, a Epagre-Siram monitora, para a ANA, Agência Nacional de Águas, mais de 100 pontos nos rios Tubarão, Itajaí e Tijucas. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.